a maio de 2006, tudo é possível pra nós, tio. Nas ruas não tem rei, então não vá se queixar. Vai logo o João, se envolve pra trincar e se clarear. Pode vir que vai somar, pode deixar. Se inflama, cê faz sua parte. Tu sabe que é um teste, vai até o fim. Os Robocop vivem se mordendo, tio. Os gansos sempre forjam pra arrastar o rolê. Mas daquele jeito o sangue já é por você. Nos corre e demonstrou a força de um homem. Pode crer, tá firme, agora chega no bang. Cê é maloca, não sofre, não vai farofar. Se tiver na fita, isqueira, isola pra não queimar. Vamos lá, ânimo, fé no senhor. Não tem tempo pra brincar, representa negô. Mais um passo de gigante na selva de praxe. Sendo sempre sujeito no asfalto é quente. A lei é ser sujeito homem. Os Robocop sempre em que choque. Vai vendo só, tem que clicar, fazer os corre. Vai, vida decola quem não existe. A lei é ser sujeito homem. Os Robocop sempre em que choque. Vai vendo só, tem que clicar, fazer os corre. Vai, vida decola quem não existe. Cala a boca de quem fala, merda por ser. Compromisso é só seu, então manda. Os morcegos estão aí, pronto pra te sugar. Fica atento pra derrubar esse bando, rapaz. Assim que essa é da ralé, corre a malandragem. Desse jeito os bico não arruma pinga atrás. Põe a zeda pros fracos, cê é forte no jogo. Vai me rir, traz o alívio, zé malote e a ponte. O rito é muito alto, nós tamo junto. Seu compasso estão aí, tio, faço certo. Se ligou a cena tudo, sem problema nenhum. A missão ficou maior, faz sua cara louco. Os negócios são muito, então vai faturar. Só no trato que falei pra não ramelar. Recorde a sua origem, como se vive. Nas ruas não pode ser réu, então fique firme. A lei é ser sujeito homem. Os Robocop sempre em que choque. Vai vendo só, tem que clicar, fazer os corre. Vai, vida decola quem não existe. A lei é ser sujeito homem. Os Robocop sempre em que choque. Vai vendo só, tem que clicar, fazer os corre. Vai, vida decola quem não existe. Com a família, ninguém se atreve a bater de frente. Vai só camelar, sem se atravessar é quente. Mas se preciso for, faça estrago com essa gente. Pros otários entender que respeito conserva os dentes. Se relixar pro cê, a cara é cobrar. Sem temer no esquema, faz o bagulho virar. Pra conquistar o do melhor, questão de tempo, rapaz. No maior instinto, é hora do arrebento, então vai. Na cautela, se é o certo, o tio desenvolve. Na moral, tudo que sobe, cai, é zique, não sorte. Se o corre tá monstro, na humildade virou. Os trairão acelerou, mas se estrepou. Zé povinho que duvidou, tem mais no pente. Vai lá, bate no peito e faz a frente. Favela é assim, tio, todos por um. Cê tá com arco e a flecha, o alvo já é seu true. A lei é ser sujeito homem. Os Robocop sempre em que choque. Vai vendo só, tem que clicar, fazer os corre. Vai, vida decola quem não existe. A lei é ser sujeito homem. Os Robocop sempre em que choque. Vai vendo só, tem que clicar, fazer os corre.